Primeiramente mandando um salve a todos que estão do outro lado do muro, pensando em desistir de um sonho, mas é o sonho que faz a vida continuar, certo? Olhar sincero, cabeça erguida, estamos todos prontos pra guerra. Mandando um salve a todas as periferias, todos os sofredores, todos os guerreiros aqui do lado sul do país. Eu, diretamente de São Paulo, Capão Redondo, Ice Blue, salve a todos. Todos esses aí que acreditam que um dia vai alcançar a sua meta, acredita no seu sonho. Só que é o seguinte, irmão, quando a caminhada ficar dura, só os duros continuarão caminhando, entendeu? Polêmica, é nós na cena.